Sem dízimo do frei, como frear? Frear essa juventude proibida pela lei. Sem dízimo do frei, como frear? Frear essa juventude proibida pela lei. Sem dízimo do frei, como frear? Frear essa juventude proibida pela lei. Sem dízimo do frei, como frear? Cada dia que desperto, nem todo dia é do esperto. Nestes dias incertos, nem sempre estamos certos. Saber o momento correto, fica suave aprender. Seguir na fé, viver tranquilo, calmo, sem se render. Crescer a pampa na rampa, sem sofrimento. Aprender, fechar a tampa, viver o momento. Pra quem já sofreu, já viveu o tormento. Nem tudo se perdeu, hoje é o renascimento. Alma que ressuscita pelo amor de Jesus. Daquele longe da cruz, só o Espírito de luz me conduz. Me rendo aos poderes de Jah, até que morre. E multidão que me faz continuar. Respeito o máximo em todo lugar, sua casa em todo canto. Plantar e colher, cultive o amor sem pranto. Regue as plantas, mas regue com louvor. Longe de toda dor, onde reina o amor que se nega. A luz que te cega, a energia, a bateria que te recarrega. Afastai todo o mal que habita neste lugar. Nos envie forças pra jamais se entregar. A gente é o que é, em qualquer quebrada. Simplicidade da vida, atenção não dispensada. Um abraço verdadeiro, um olhar sincero. Neste mundo louco é o máximo que espero. Se regai, regai na árvore da vida. Se samba na roda de samba é a saída. Se embola, desembola, passa a bola, bola um plano. Funk-se quem puder nesse ritmo africano. Se regai, regai na árvore da vida. Se samba na roda de samba é a saída. Se embola, desembola, passa a bola, bola um plano. Funk-se quem puder nesse ritmo africano. Respeito tudo, tudo tem seu tempo, tempo é rei. Por isso eu trabalhei, trabalhei, trabalhei. Respeito tudo, tudo tem seu tempo, tempo é rei. Por isso eu trabalhei, trabalhei, trabalhei. Respeito tudo, tudo tem seu tempo, tempo é rei. Por isso eu trabalhei, trabalhei, trabalhei. Respeito tudo, tudo tem seu tempo, tempo é rei. Por isso eu trabalhei. Gaspar o subversivo na intenção de agradar ninguém. Saraivadas de paz na guerra, fudendo mal também. Mais louco do que cê imagina de quem fugiu do castigo. Deus pra não deixar me acabar, acabou com meu inimigo. Não carrego ódio no caminho a deste nirvana. Um perito pan em harmonia, natureza urbana. Babilônia insana que quer te consumir. Mas siga no Giza, espírito de zumbi. Que você leu, aprendi na prática. Mesmo sem conhecer muito bem sua gramática. O tempo que você perde me estudando, eu vivo, fique vivo, me mantenho vivo. Se for preciso, eu sobrevivo à opressão do oprimido que aprendeu com o opressor. Mas um cobaia terrorista, um fião do terror. No contratempo, tempo puro, tempo é a cadência. No limite, a paciência, cultura de resistência. Não me entrego, pra que eu orgulho? Foda-se o ego, nasci no bagulho. Não vou perder pra qualquer prego. Justiça, pra quem não sabe, um terço da missa. Só age na maldade, na ganância e na cobiça. Abre sua alma, arrebata seu coração. Falo de Deus, independente de religião. É o testemunho do tamanho amor. Muito além da fé, esta força que nos move e que nos mantém de pé. Se regai, regai na árvore da vida. Se samba na roda de samba é a saída. Se embola, desembola, passa a bola, bola um plano. Funk-se quem puder nesse ritmo africano. Se regai, regai na árvore da vida. Se samba na roda de samba é a saída. Se embola, desembola, passa a bola, bola um plano. Funk-se quem puder nesse ritmo africano. Se regai, regai na árvore da vida. Se samba na roda de samba é a saída. Se embola, desembola, passa a bola, bola um plano. Funk-se quem puder nesse ritmo africano. Sem precisar de pano, sou madeira de lei. Com esforço sobre-humano, sem dízimo do frei. Sem lavagem cerebral e sem poder do invisível. Conquiste o que é real, que acontece o impossível. We'll be right back.